No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Boa tarde. Seja muito bem-vindo ao programa Catedral do Fado, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Estamos consigo entre as 12 e as 12h30 para lhe trazer meia hora, 30 minutos de fado. A nossa alma portuguesa aqui bem representada pelas guitarras, violas, poetas e fadistas. E claro está, sempre à espera dos seus pedidos. Pois é, estamos à espera que você nos envie o seu pedido de fado. É só escrever para nós, para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então deixar-nos o seu comentário com o seu pedido em canal2.radioantenaweb.info. Escreva-nos, peça aquilo que quer ouvir e já sabe, fale connosco, diga aquilo que gosta, que realmente lhe apetece mais ouvir, para que nós possamos passar aqui. Vamos começar a nossa seleção musical de hoje, de sábado, com três bonitos fados. E para começar esta seleção, ficamos com Que Fado é Este que Trago, de Hélder Motinho. Logo depois, Marisa Pinto traz-nos Abandono. E terminamos esta primeira seleção com Meu Nome, na voz de Marina Mota, quando era bem pequenina. Mas já tinha uma grande voz, sem dúvida, e vai poder constatar isso mesmo. Fique então connosco, aqui na Catedral do Fado, e ouça então três fados, três fadistas, três momentos diferentes para si, que gosta de fado, desta nossa alma portuguesa. Este que trago no mar alto da saudade, onde navega a paixão e onde às vezes naufrago com toda a minha verdade, com todo o meu coração. Rio é este onde correm as mágoas da minha vida, correntes do meu país, quando as saudades não morrem, vale mais a despedida para voltar a ser feliz. Fado este que trago no mar alto da saudade, que fado, que fado és? E onde às vezes naufrago com toda a minha verdade. Este onde vejo um olhar de solidão, se o outono desespera quando no primeiro beijo senti que o teu coração. Descobri a primavera que foi este que trago no mar alto da saudade. Que fado, que fado, que fado és. Apenas Nesta emissão, porque ainda nos falta um pouquinho para o final, vamos ficar com mais três fadistas, mais três fados e três poemas bem diferentes. Vamos ficar então com Noitadas, um fado trazido por José da Câmara Pereira. Logo depois ficamos com Mariette Correia. Esta senhora traz-nos o fado Fumo nos Olhos. E terminamos esta seleção com Sonho Nunca Entendido, por uma voz, aliás, traz-nos este fado uma voz que nunca por cá passou, Leonor Santos, mas eu acredito que vai valer a pena ouvir esta grande fadista. Fique então com mais três fados, mais três fadistas. Vem daí, põe um sorriso no rosto e aquela roupa que eu gosto que me deixa em sobressalto. Vem daí, vamos cair de mergulho na 24 de julho, nas docas, no bairro alto. Vem daí, no meu cavalo de lata, relucente como prata, ao luar na marginal. Que sem ti, bem presa à minha cintura, não tem graça esta aventura, tudo parece banal. Não tem mal, vamos curtir o momento, esquecer os dias cinzentos da semana que passou. Afinal, é noite de sexta-feira e a vida é tão passageira que qualquer dia acabou. É tão bom andar assim à deriva, juntos nesta roda viva, tanta gente e só nós dois. Este som dá-nos a volta à cabeça e faz com que tudo aconteça num tete-a-tete depois. E agora é boa noite ou bom dia, acabou a romaria, as capelinhas fecharam, noite fora, Lisboa não tem segredos e contam-se pelos dedos aquelas que nos escaparam. E qualquer hora é hora de te dizer que és só tu que eu quero ter a meu lado nestas horas. E qualquer hora é hora de te dizer que és só tu que eu quero ter a meu lado nestas horas. fumo nos olhos meus, mas hoje não quero abrir meus olhos enquanto canto. Adeus, eu vou chorando a fingir que o fumo é causa do pranto. A partir do teu adeus, eu vou chorando a fingir que o fumo é causa do pranto. Cerrado, olhos tristes de quem reza, de quem reza, fado triste. Meus olhos habituados a chorarem de tristeza desde quando tu partiste. Habituados a chorarem de tristeza desde quando tu partiste. Assim de fumo tão cheio, meus olhos são dois patetas que para castigo meu. Anseio, os anseios de poetas que são tristes como eu. Andam a contar anseios, os que são tristes como eu. Meu amor, parido a frio, meu sonho e meu sacrifício. Ao peito que Deus me deu. misto de riso e de pranto. É a única razão que tenho de hoje vamos embora, mas amanhã voltamos entre as 12 e as 12h30 para lhe trazer mais 30 minutos desta nossa alma portuguesa que é o fado. Pode também acompanhar as nossas notícias da Rádio Antena Web, Canal 2 e Antena Best através do Facebook. É só procurar a nossa página em facebook.com/radioantenaweb. Estamos lá, acompanhe as nossas notícias e, claro, junte-se a nós. Saiba mais sobre a sua rádio. Pode também, através de lá, pedir aquilo que quer ouvir aqui na Catedral do Fado. Repito também o nosso e-mail, geral.radioantenaweb@gmail.com, para onde pode sempre escrever para pedir o seu fado. Terminamos por aqui a nossa edição de hoje. Já sabe que voltamos então amanhã entre as 12 e as 12h30. Para o ponto final de hoje, ficamos com Vê Lá Bem Meu Bem, na voz de Mário e Lundun de Lisboa. E logo depois ficamos com Guitarra Portuguesa, na voz de João Brasa. São dois fados que põem então o ponto final. Fique bem, boa tarde e até amanhã. Este alguém está quando tu sais, e eu só posso crer, pois sem te ter nestes braços tais. Vê lá bem, amor, só te quero ver. Somos no papel, mas não no viver. Viajar sem mim, me deixares assim. Tive que arranjar alguém para passar os dias ruins. Enquanto isso, navegando eu vou sem paz, sem ter um porto, quase morto, sem um cais. E eu nunca vou esquecer-te, amor. Mas a solidão deixa o coração neste leva e traz. Vê lá bem, quantos vives. Sabes que as traições são bem mais subtis. Se eu te troquei, não foi por maldade. Vê lá bem, meu bem, arranjei alguém chamado saudade. Cheio de tradições, tem na alma portuguesa a nossa maior riqueza e vive nos corações. Tem na alma portuguesa a nossa maior riqueza e vive nos corações. Ser português e fadista é teu sentir guitarrista, a alma do nosso fado. Teus dedos é dedilhar, fazem poemas cantar dos poetas que há no fado. Teus dedos é dedilhar, fazem poemas cantar dos poetas que há no fado. Por isso, guitarra amiga, eu sinto em cada cantiga o teu lindo acompanhar. Se na vida é te perder, guitarra, fica a saber, não voltarei a cantar. Se na vida te perder, guitarra, fica a saber, não voltarei a cantar. Nas tuas cordas vibrando, fazem-me sentir cantando poemas ao nosso povo. Guitarra, guitarra amiga, cada fado é uma cantiga que canto de muito novo. Guitarra, guitarra amiga, cada fado é uma cantiga que canto de muito novo. Em cada verso cantado fica meu sentir plupado, uma guitarra portuguesa. E não devemos esquecer, só ela pode manter o fado, esta riqueza. E não devemos esquecer, só ela pode manter o fado, esta riqueza. sungar.